Passamos agora para o 8º episódio da 2ª temporada de Voltron, A Espada de Marmora, The Blade of Marmora. O castelo está chegando nas coordenadas que foram dadas lá pelo tal do Lass, de onde fica a base da Espada de Marmora. A base fica dentro de uma estrela gigante azul, no meio de dois buracos negros. Sim, eu sei que isso é fisicamente impossível, Vinte, mas foda-se, isso aqui é um desenho. Né? A base exige que eles se identifiquem e pede para que apenas dois deles entrem desarmados. O Shiro e o Kif acabam indo para lá no Leão Vermelho. O Shiro volta ao assunto de dizer que o Kif devia ser o líder da porra toda, visto que ele já mostrou ter intimidade com o Leão Negro, né? Opa. Eles são recebidos pela Espada de Marmora. Enquanto isso, o que que ocorre na nave Gauran, Jorge? Aí a bruxa, Baratuxa Haga, ela interroga o Gauran ali, tipo, vocês acham que ela vai colocar ele sentadinho numa cadeira e perguntar o que aconteceu? Não, ela vai pegar, controlar a mente dele e extrair a informação à força. Que é assim que se interroga. Né? Né? O Shiro e o Kif conhecem o Kolivan, que é o líder da Espada de Marmora, enquanto isso, como o Porm você estava falando. Uhum. O Kolivan pergunta ao Kif de onde que ele tirou aquela faca marmora que ele tá carregando. Que na verdade é uma espada, mas aqui na mão do Kif ele tem um tamanho de punhal. É, essa, como é que... dá vontade de dar uma resposta bem mal criada, né? De onde você tirou essa faca aí? Ora, Robin, você é muito engraçadinho. É lógico que foi do meio do meu cu. Né? E aí, o que que acontece? Por meio disso daí, o Kif exige. Você viu? O Paladino Vermelho exige respostas do líder da Espada de Marmora. E por causa disso, ele ganha um belo desafio. Quer receber resposta, negão? Tu acha que é de graça? No meio do olho do seu cu. Se ele sobreviver aos desafios, fica com a espada e ganha as respostas. Se ele perder o desafio, ele morre. Então foda-se, né? Você não, não vai precisar mais das respostas mesmo, né? Basicamente então, isso aí. E aí, assim, cada vez que ele passa de fase, né? Porque é basicamente um videogame. E cada vez que ele passa de fase, o número de inimigos aumenta. Até a hora que o cara tá tão cercado de inimigos que ele não tem tempo nem de coçar a bunda. Enquanto isso, o pessoal lá no castelo tenta entrar em contato com o Leão Vermelho na base, mas, né, não consegue. O Gauron, espião da Marmora, que tá lá, ele é chamado pela Haga, sabe? Aquele Gauron que ajudou os paladinos lá no final da primeira temporada. Então, até agora ele tava na boa, ninguém sabia que ele era o Talarico, o Traíra, o safado X9, né? Mas aí a Haga chama ele. O Kif despista seus agressores, invade a Espada de Marmora e vence o desafio. Na verdade, o que era o desafio? Como o Jorge falou, cada vez que o Kif entrava na porra da sala, aparecia mais um inimigo. A ideia é que não era que ele ganhasse dos inimigos, a ideia, na verdade, ele fosse esperto, desviasse e fugisse. Aí, quando ele finalmente se deu conta que a ideia era ser esperto, sair de lá e fugir, ele ganhou o desafio, né? Palmas para o débil mental. Né? Mas assim, a resposta era, ou você devolve a espada, ou você se fode. Bem isso. Basicamente. Só que o Kif se vê no passado da Terra e ele vê o próprio pai. Uhum. E aí ele vê toda a interação entre ele e a mãe dele. Isso, aí é que ele descobre que a mãe dele era uma Gauran. E não só uma Gauran, mas uma Gauran membro da Espada da Marmora. Né? Muito bem. Enquanto isso, a Haga interroga o espião da Espada de Marmora e ele consegue mentir pra ela. Isso, venhamos e comemos, vamos uma salva de palmas virtuais. Esse cidadão merece realmente uma salva de palmas por ser tão casca grossa, né? Porra, porque ele mentiu pra mulher que arranca a verdade na unha do pessoal E ela, tipo, ah, tá bom, acredito. Nesse meio tempo, o Leão Vermelho ataca a base, consegue salvar o Kif. Ele acorda e desperta o poder da espada, fazendo ele realmente se mostrar meio Gowron. E ele consegue ser aceito pelo Kolyvan, né? O Kolyvan, a partir de agora, ah, então tá, então você pode ficar com a espada e você, a partir de agora, se quiser entrar na porra da espada da Marmora, também pode. E aí, tudo leva a crer, claro, né? Era muito mais do que óbvio que os planos precisariam ser adiantados. A Espada de Marmora tinha planos para poder acabar com o Império Gowron por meio dos Arkon, só que eles viram que a porra toda tava acelerando por causa dos paladinos. Então, que seja. E com isso, terminamos o episódio 8. Fiquem ligados na nossa série e não deixem de acompanhar o Nerd Maratonista.